Onde estou? Quem sou eu? Onde esteve? Pois esse amor que sinto por você me deixa preso. Esse tempo que passou ainda estou com saudades. Você não se molhou, mas ficou com vontade de estar cantando na chuva, purificando com energias de cima. Vou rabiscando a rua, contemplando uma mina, avistando a lua até o pôr do sol. Será que teria mais uma noite ao seu lençol? Pensei que com você podia contar sim. Não imaginei que até com você seria ruim. Chorei, mas cê não sai pelos poros. Ei, só não te esqueci, porque eu não posso. Estou preso, não sei se mereço esse fim. De tanto que penso em você, esqueço até de mim. Vem me cuidar, estou assim, vamos ser eternos. Só não deixe subir pra cabeça meus versos. Deixe descer pro coração, quero entrar em você. Segure minhas mãos, sem medo de ser feliz. Não querem nos contemplar, não escute o que um diz. A verdade está no seu olhar, me parte por dentro. Sem sentimento, gosta de mim. Por mim ficou sofrendo do mesmo jeito. Quer que eu sofra assim, nem trovões, raios e ventania. Me mudaria de ideia, cê é fraca, mas nos meus braços enfrentaria a guerra. Parte, só eu posso resolver. Me encaixe, sou uma parte de você. Ó como age, que profundidade tem seu amor, sua verdade, tempestade que falou. Somos um quebra-cabeça, nossa, que loucura. Não consigo fazer com fé e postura. Vou lavando meus pensamentos que estão na lua. Vou te filtrando, me banhando, cantando na chuva. Não vou acreditar em ninguém. Perdi a fé, se falou que é meu anjo. Tô imaginando o diabo, como é que é? Acorde, essa cegueira não tinha visto. Não se corte nos cacos de vidro, mas tome o vinho comigo. Olhe minha vida, um giz, uma lousa sinistra. Mas se é a coisa mais linda que apareceu em minha vida. Vivemos num mundo cheio de maldade. Podemos se amar com um pouco mais facilidade. Dificuldade, luta, tempestade que te destilhada do que seria a chave. Com a fechadura espanada de nave dele. Porque até hoje eu tô preocupado. E você querendo que eu morra de ciúme solitário. Mas quem não tá ligado que combato mal com bem. Te abraço, tiro sua roupa, vamos fazer o que eu sei. Mas pra que dizer que me quebra sempre? Só pra me comover e te querer realmente. Viver rosa sem espinhos, os pés no chão. Não ver a hora, só começar a enxergar na solidão. O relógio não para, tudo vai, menos nossa alma. Sol não tem calma, alguns tristes, o galo insiste. Levantar, se lava, olhar, abalado e nada. Sou só paz com limite do tamanho de um arco-íris. Estou em todo lugar, mas não me deixe pra depois. Juntos formamos o par. O mundo é muito pequeno pra nós dois. Quando ficamos a sós, nós é nós. Resta é moda, após não parte, bate. Meu coração não bate com a porta. Por você, fique comigo, quero representar. Espero ver você dormindo, só você pode me acordar. Se a vontade for mais forte que o orgulho, aqui estou. Sei que a amizade continua, mas quero que saibam quem eu sou. Se entregue, estou armado com lábios e química. Não é um assalto, espere, só quero te ver de bem com a vida. Mas o pior do paria, vejo em seus gestos. Não me olhe desse jeito, senão te sequestro. Te levar pro lugar, realizar seus desejos. Só eu, você, eu, mas seu pai não vai nascer tão cedo. Porque chora, não nota, agora eu tô arrasado. Não vejo a hora, então vem bater na porta do meu barraco. Namorar escondido, fomos criança um dia. Esquece esses seus amigos, vamos brincar de medicina. Mina, não sou fruto de sua imaginação. Apenas por um minuto, senti as pessoas do jeito que elas são. Não sou feito de açúcar, minhas lágrimas secaram. Vou cantando na chuva, meus sonhos não param. Meu coração bate vivo, meu espírito renasceu. Do meu instinto não desisto, meu destino é você. Bate, eu. Só eu posso resolver. Me encaixe, sou uma parte de você. Ó como age, que profundidade tem seu amor, sua verdade, tempestade que falou. Somos um quebra-cabeça, nossa, que loucura. Não consigo fazer com fé e postura. Vou lavando meus pensamentos que estão na lua. Vou te filtrando, me banhando, cantando na chuva.